Poeira Criativa novamente no ar, superando toda a timidez e todo o encabulamento. A gente sempre aqui, mais uma semana, eu, você e Gus, nesse nosso namoro eterno. Boa noite. Boa noite, ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego. Tô me ouvindo meio estranho. Não sei, bueno, vamos na frente. Aí, tô contento de voltar para este segundo como entrecortar. É o que? É o efeito na voz? É como o quê? Tu, meio robot, me sinto. Mas você continuar, tanto faz. Bom, estamos aqui em mais um programa de Poeira, número 26. Já estamos... Não, 28. 28, entendeu? Já chegamos quase aos 30. E aqui estou, né? Mais velho. É mesmo, mais experiente, fez aniversário, né? É. Mais experiente, viajado, com exposição fotográfica rolando. E isso está me incomodando. Está me incomodando me ouvir por o microfone agora. É, mas não, de boa, de boa. Agora continuar. Ah, e aqui, hoje é um dia mexidinho, esses dias têm sido mexidos, mas bem, agora mais tranquilo, voltando para a rádio para fazer esse programa que tanto a gente gosta. É, e aí semana passada eu apresentei sozinho, né, porque você estava articulando a exposição fotográfica, e conta um pouquinho como é que foi. Foi, para mim foi além do esperado, né, assim, estava muito nervoso, pelas coisas, é muita coisa que uno tem que desenvolver, criar, fazer, montar, tirar foto, fazer imprensa, assessoria imprensa. E aconteceu, está acontecendo, está no Centro de Cultura Ali Freire. Hoje a gente vai falar um pouco do Centro de Cultura Ali Freire, vai convidar para o aniversário, a comemoração do aniversário. Então a gente também vai estar a fazer um pouco de divulgação dessa exposição fotográfica que está aí até o 31 de agosto. Depois vai continuar pela Rural, na Universidade Federal Rural. Depois a gente se vai para Gravatá. E a gente tá vendo planos para viajar para Rio Grande do Norte. Eita porra. Me vou para Mossoró, parece. Eita. Tomamos então... banho de água quente. Sal. Mossoró, muita sal, para mim tem por lá. Essas... Sal? Zona de Macau. Mossoró é toda produção de sal. Muita sal. Traz sal. Vou trazer e vou dar banhos de sal para todo mundo. Fui para a praia também no final de semana. Queimei demais. Tem umas manchas bem doidas, vermelhas. Tô bem tranquilo, bem de boa. E tu? Você sabe do meu final de semana, cara, nem pergunte. Não, é. Café, muito pouco sono, né, nessa... ajudando as amizades, né, então dormi pouco, não saí, mas foi bem satisfatório também, né, no sentido de sentir que tava construindo uma harmonia com um amigo, né, que tava precisando de ajuda, então... É isso aí, tô aqui depois de uma noite, duas horas de sono, fazendo mais um Poeira Criativa. É, e também legal ter estar aqui. Mas a gente vai porque tá com uma convidada. Tá, esse estudo tá lotado, né? Hoje somos cinco aqui na rádio, então a gente vai passar, já vai deixar de essa conversa sempre meio mole que a gente tem, né? Mas se reencontrando, e vai passar para a nossa pequena vinheta. E... Troca de ideias no Poeira Criativa. Então, na nossa troca de ideias, vamos recebendo uma convidada especial. Né? Para mim é uma felicidade, que é uma amiga, né? Que já faz um tempo que a gente vem nessa conversa de vamos pro programa, não vamos, vamos, não vamos. Então, se apresenta, lembrando sempre de falar pertinho e direcionado para a gente se ouvir. Eu sou Aninha Martins. Sou cantora e vou trocando de microfone. Quanto vai lá? Sou cantora e tô aqui muito feliz nesse programa com a galera aqui. Tá massa. Já foi entrevistada antes alguma vez na rádio? Não ao vivo. Mas já gravei algumas entrevistas pra rádio. Massa, então vamos começando aqui, né, nessa entrevista com Aninha, que ainda não sabe muito bem o que dizer, mas a gente consegue escavar essa... Só uma coisinha, vou falar de novo, é cantora, porque não se ouviu, assim, estava justo com o problema, fala seu nome de novo, assim, rapidinho. Aninha Martins, cantora e tentando ser atriz, um pouco. Massa, aí... Então, primeira pergunta, ou mais uma dessas perguntas, é tipo, como chega no mundo da música, né? Você está prestando como atriz e como tentando ser atriz, música, como chega no mundo da música? Qual é o seu recorrido para chegar no mundo da música? O que é recorrido? Ah, sim, sim, tá. É, não, tudo bem. Então, a música sempre esteve presente assim na minha vida, sabe? Minha mãe não gosta muito de música e meu pai gostava muito de rock and roll. E sempre, desde criança, eu ouvia meio de osmose as músicas que ele gostava. Aí só depois de um tempo que eu comecei a gostar de música, mas eu nunca soube que eu podia cantar, tá ligado? Tipo, eu gritava, fazia umas coisas assim, mas eu nunca despertou pra isso. Até certo dia... Eu tava na casa de Anaíra, uma amiga minha, e Vitor Zalma, um amigo nosso, disse, canta uma música aí, e eu cantei, e de repente a minha voz era bonita pra ele. E eu não sabia disso, e comecei a explorar. Eu entrei logo na Sabiá Sensível, que me convidaram logo depois disso, na Sabiá, pra fazer back vocal com a Anaíra e com a turma Germano, Vina, todo mundo. Aí a gente passou um certo tempo nesse projeto, que foi um dos projetos mais lindos, né, que eu já participei. E pronto, quando o Sabiá acabou, fiquei meio carente, assim, sabe, da música. E entrei no Conservatório Pernambucano de Música pra fazer canto popular. Aí passei uns 2 anos e meio, só que eu cansei do conservatório. E fui entrando pra voz e movimento. Voz no teatro, a voz na dança. Fazendo vários cursos, coletivo Lugar Comum. Com a galera que vinha de oficina aprovada pelo Funcultura. Fiz Carlos Simeone. E por aí vai, né? Tipo... esse pessoal da Itália que vinha da oficina, é tudo de graça pelo governo. Aí, em paralelo, eu entrei em 2 projetos para fazer também back vocal, que era Domingos Casu Orquestra e a Matheus Motta e o Grupo Varal, que foi os 2 projetos que me levaram realmente para o centrinho da música, assim. Uma ceninha que tava rolando, que eu nem sei se é tão cena, sabe? Mas me colocou junto de uma galera... várias pessoas, e pronto, uma dessas pessoas que eu conheci nesse processo me convidou para fazer um show solo, para eu escolher umas músicas, e eu escolhi umas músicas, e deu certo, calhou num vídeo, que foi Faz Ideia, que é uma das músicas do meu repertório, e a partir dele tudo meio que se abriu, assim, sempre, assim, tipo, foi meio surpresa sempre, eu fui convidada para vários festivais... Já cantei no FIG e tal, enfim, aí por aí vai, né? É mais ou menos essa a minha trajetória na música. É engraçado, tô falando assim, parece que tudo aconteceu em uma semana, assim, tá ligado? Não, porque tava ali, aí rolou a banda, aí 2 dias depois a banda acabou, aí me chamaram pra ali e tal. Interessante porque... é interessante no sentido de que... essa coisa de você canta, pelo menos eu vejo muito isso, assim, é uma visão que eu tenho muito da vida, e eu vejo muito isso por aqui também, assim, de que, por aqui eu digo a partir do programa, né, de repente a pessoa canta a vida inteira, gosta de cantar, é um negócio que traz um certo prazer, assim, mas, tipo, nunca visualizou que aquilo poderia ser bom pra alguém, assim, né, tipo... E aí, de repente, é como se você só precisasse de alguém dizer que é legal. Não, é legal, isso é legal, pô. E, de repente, você já se sente diferente, né? Não sei. Isso me traz alguns pensamentos, assim, nesse sentido. E aí, quando você tava falando, tu trouxe essa questão do conservatório. Aí eu fiquei curioso, é uma curiosidade pessoal mesmo, assim. Qual a relevância, assim, de estudar música em termos de canto, assim? O que isso... oferece pra pessoa? É uma transformação concreta mesmo, assim? Acho que a primeira coisa que o conservatório me proporcionou foi a cura do canto. porque eu sofria muito cantando, porque eu gritava, eu não sabia muito bem como usar o instrumento. E ele me possibilitou não sofrer na hora que eu canto, sabe? Hoje em dia, como eu tô um pouco afastada, eu até confesso que eu tô sofrendo um pouco de vez em quando. Mas ele me proporcionou a saúde da voz, sabe? Eu consegui explorar de alguma forma o meu canto, que eu não precisei, tipo... Eu comecei a cantar passarinho mesmo, assim, sabe? Que era meu repertório chorinho, eu precisava, tipo, ter uma vozinha bem limpinha. E ela me proporcionou, tipo, massa essa energia, sabe? Massa, Aninha. E essa experiência de estar num palco pela primeira vez? Né? Assim, eu falo isso por uma reflexão minha também, nesse sentido, assim, de... Eu fico visualizando essa ideia, né? De a pessoa, de repente, se descobrir num palco. Como é? Como é que foi, assim? Poxa, a primeira vez que eu subi num palco, eu não conseguia fazer nada, tipo... Eu não olhava pra ninguém, eu cantava de cabeça baixa. E, tipo, cantava atrás de uma menina que era menor que eu. Tipo, Anaíra, ela tem 1,50m e eu tenho 1,68m e... Eu ficava atrás dela porque eu tinha muita vergonha disso, sabe? Porque eu mesmo, como eu não sabia que eu poderia cantar, eu, tipo, foi passando nesse processo. E, tipo, o teatro, agora, eu gosto, tipo, eu trabalho o meu show e eu quero trabalhar o meu disco como um espetáculo mesmo, sabe? Aí eu passei por todo esse processo de teatro, de estudar performance, dança, e vou nesse caminho e, tipo, tá ali é um lugar... Eu nem sei como é, porque geralmente eu não crio memória. Eu confesso que, tipo, eu tô vivendo tanto aquele momento que eu geralmente eu não lembro. Eu viro um branco o show, ou tipo... Aí acaba sendo uma impressão das pessoas, a minha memória. Mas eu nem sei se é, mas... Tá ligado como é? Não tô sabendo responder. Mas é mais ou menos isso, tipo... É um lugar de abertura mesmo, é de entrega e troca também, porque eu me alimento bastante da energia da galera e eu tô lá dando energia, né? Porque eu gosto dessa coisa energética mesmo, meu show é energia, é isso que eu acho. Eu te conheci em uma quinta-feira em Várzea, com Indira, com Luísa, com Davi, com uma galera, com uma reunião, e eu lembro que você fez uma, assim... Eu nem sabia quem você era, assim, quem você era mais, não sabia nem que era cantante, não sabia nada, assim. Aí, acho que foi alguém, Indira, a gente já usa, canta, e tu fez uma brincadeira com voice, assim, eu não lembro qual brincadeira foi, mas achei bem massa, tá ligado? E depois falava pra TT o quê? Isso foi na quinta, no sábado a gente foi pra um show, no Abril pro Rock, e tu tava cantando, aí, caramba, é a minha mulher que, tipo, que a gente viu, fazer uma brincadeira com as voices, né? Aí, muito... Diferente, né? Um nível, sei lá, uma coisa quando você tá em uma intimidade, tomando uma cerveja com um amigo, com pessoas que você conhece, e outra quando você tá no palco, né? Eu queria perguntar mais pela questão performativa, assim, essa coisa do palco no qual acontecem coisas que se estão planejadas, se não são planejadas, essas intervenções, não sei assim, como é que é essa situação acima do palco aí? É, aquela brincadeira é uma música do Sabia Sensível, que era Meu Bem. Que aí a gente fica, tipo, repetindo e fazendo... Cada um faz uma melodia pra Meu Bem. Canta Meu Bem, Meu Bem, Meu Bem. Aí eu lembro desse dia. Foi exatamente. Calma. Deixa eu tentar me lembrar qual era a pergunta. Como? Ah, sim. Não, eu tenho picos de lugares que eu preciso atingir em determinadas músicas. Tipo, eu sei que faz ideia a música mais lenta e, tipo, nessa energia eu trabalho o corpo de uma forma. Tipo, é um repertório fechado, a gente pode exemplificar como cartografia mesmo. Tem certos lugares que eu quero atingir na cartografia do espetáculo, sabe? Tipo, na música Get Machadiano, que tem um gutural. E nessa hora eu imprimi regras pra trabalhar... Nesse espetáculo, tipo, em cada música eu tento traçar uma energia. Mas isso foi do processo, né? Não é... O primeiro show foi, tipo, loucura completa. Calhou que um vídeo deu certo e rolou, né? Rolou a possibilidade de mostrar mais, porque não é só aquela coisa fofinha. Tipo, tem um sofrimento, tem aquela coisa de estar lá. Existem coisas por dentro, sabe? E pronto, é mais ou menos isso. Tem, tipo, umas 12 músicas e nelas eu vou tratando as energias como eu acredito que é. E, tipo, foi uma evolução já, né? Agora o show já tá bem mais fechadinho do que era no começo. E foi do processo mesmo de trabalho com performance, de tá sempre nessa guerrilha mesmo, né? Porque é, tipo, tirando dinheiro de onde não tem pra tá aí, pra não, tipo, enfim, por aí são vários momentos nesse... É, essa coisa de já ter um... Porque imagino da experiência mesmo, né? De você já ter uma previsão, uma previsibilidade maior do que você vai fazer naquele momento, já ter essa segurança, né, essa compreensão do todo, assim, né? Que tá dizendo, de onde quer chegar e tal. É... O quanto isso tira um pouco a graça do inesperado e o quanto isso traz uma segurança que te permite desfrutar mais do momento? Então, quando eu trato das regras, eu trato mesmo como acontecimento. Essas regras são, tipo, regras imaginárias, na verdade. Aquele momento, ele pode, tipo, existe um ideal de energia que ele nunca vai ser alcançado e ele é de várias formas diferentes, tipo... Sempre, tipo, que existe um momento, eu nunca é repetido da mesma forma. Então, tipo, ele sempre tá mudando. E, tipo, sempre pode acontecer uma surpresa. Pode ser que eu caia nesse momento, pode ser que eu tire a roupa nesse momento, pode ser que eu fique calada. Enfim, tipo, a energia é bem subjetiva e, tipo, eu acho que não fica previsível. Mas muitas pessoas esperam que seja previsível. Muitas pessoas também esperam que o meu show seja Faz Ideia, aquela música fofinha que deu certo. Mas quando vê o show é, tipo, outra coisa, é, tipo, a louca, assim. Mas, enfim, é por aí, mais ou menos. Vamos a ouvir a primeira música? Qual é a música e por que motivo você trouxe essa música para compartilhar? É, eu quero ouvir uma música que é a minha nova influência do próximo espetáculo que eu já estou montando, que é... Não, o nome da música é Mato Grossense, de Tetê Espíndola. É Mato Grossense, de Tetê Espíndola. É Tetê Espíndola. Ela é maravilhosa, ela é minha diva mor, diva inspiração do momento. isso aí, mesmo de forma atravessada, nós sempre estamos voltando, estamos sempre no ar, somos teimosos e curiosos. Então seguimos nessa nossa entrevista, nesse segundo ponto, em que pela nossa combinada a gente vai entrar um pouquinho já nessa conversa do teatro. Oi? Já entrou? A gente entra de novo então. Então, começar pelo básico, né? Acho que tu, pelo que eu entendi, pelo que eu conheço também, eu acho que tua experiência com relação à música é mais antiga, né? Não? Ah, sim. Então, vamos lá. Então, explica um pouquinho como é que foi essa experiência. O teatro, a experiência foi um pouco mais antiga, porque eu fiz durante o ensino médio inteiro cursos de teatro. Tipo, eu fiz Império, que era uma escola que tinha na Torre, e depois eu fiz Sesc Avançado, em Piedade. E pronto, parei com teatro, porque entrei no Sabiá Sensível, que foi massa, porque o Sabiá Sensível pedia essa energia do teatro, né? Pedia, era uma banda performática ao extremo, assim. Tipo, todo show era louco, assim. Canções extremamente desafinadas. Enfim, mas o teatro... depois disso, eu parei, né? Fiquei nessa energia do conservatório, mais música. E fui convidada para participar de um musical de João Falcão, que era Cachucha. Aí eu fiz o papel de Graxa, que era uma personagem sonhadora do musical. E pronto, fui fazendo teatro físico com Sebastião por um tempo. E pronto, fui convidada para fazer algumas coisas, assim, tipo programa de TV, uma jacaré, rolou. Fiz um filme, que também é uma relação com teatro, porque eu fiz um filme interpretando, né? Que ainda não foi lançado, que é de Pedro Severien, que é um diretor daqui. Tô para fazer um filme também esse ano. Vou viajar agora em setembro, no fim de setembro, para um lugar lá, que eu não lembro agora. Para fazer um longa. Minha primeira experiência com um longa, que eu fiz um curta. E pronto. E sim, fiz uma oficina com o Magilute, que é um grupo de teatro daqui de Recife, que foi a oficina Arte do Presente, que durou uns 3 meses e meio, assim. E foi uma experiência maravilhosa, tipo, sensacional, porque, tipo, como eles têm um trabalho de teatro, que é o jogo comum, que é, tipo, arte do presente, sabe? Você tá como você mesmo no lugar da cena. E isso você possibilita de você ser o que você quiser nesse espaço e nesse tempo de duração da coisa. Aí a gente acabou montando um espetáculo que foi dirigido por Pedro Wagner, que também é um dos atores do Magilute, que foi o Ornani Radan, ou Qual o Nome do Suco, que também foi nessa lógica do jogo comum, né? A gente também colocou algumas regras e a gente improvisava em cima de uma dramaturgia mínima que a gente tinha. E pronto, foi mais ou menos isso, a minha experiência com o teatro, e continuo com ela, né? Passei um tempo treinando com as minhas amigas, a Naíra, a Marina, que foi a galera de Cachucha mesmo, a gente meio que montou um grupinho, mas só que umas meninas viajaram, outras... A Naíra foi mãe, a Olga vai ser mãe agora, aí tá tipo, todo mundo nessa energia. Tô querendo viajar pra São Paulo, quem sabe, pra estudar teatro também ano que vem, vamos ver se rola. Porque tem uma coisa muito importante, que eu vejo na música, como a música é apenas um lugar, sabe? Ele é apenas um lugar que eu posso exercer essa atividade artística que eu já faço. Porque eu também quero trabalhar no teatro, também quero trabalhar na dança, sabe? Não quer dizer que eu quero abraçar tudo com as pernas, porque precisa de muita dedicação para todas essas artes específicas. Mas eu não acredito na música só, e no teatro só, na performance só, no cinema, tipo... Eu quero estar um pouquinho em cada uma delas, assim. Eu teria duas perguntas. Uma mais vinculada à questão do... Tu falaste no começo que tu estava fazendo atriz, assim, como achei meio... Mas tu tem uma experiência com teatro, né? Prévia à música, tu chega na música e depois tu fala, não, mas estou me fazendo atriz. Aí queria, tipo, bom, aclarar-me essa confusão, né? E a pergunta era mais da relação entre palco de teatro, palco de música. Qual era a diferença que você encontrava? Se para você era o mesmo ou era diferente? Se você encarava o trabalho de forma diferente, do mesmo jeito, para fazer música, para fazer teatro? Então, essa confusão aí, que eu ainda não sei se eu sou atriz, é exatamente por isso, pelo afastamento que eu tive e pela retomada de energia do teatro mesmo, sabe? Porque é outro, é realmente outro lugar, sabe? E é um lugar que eu acredito como potência para a música também, sabe? E, tipo, quando junta o teatro e a música, tipo, é exatamente isso. Como eu trabalho com o meu show energético, muitos dos exercícios de teatro que eu tenho no meu repertório me ajudam a atingir aquelas regrinhas que eu tava fazendo no começo. Tipo, se eu quero pular o show inteiro, eu preciso ter uma preparação e, tipo, não é apenas física, é, tipo, energética, sabe? Trabalhar de ventilação do espaço, de, tipo, abertura mesmo e, tipo, tirar, tipo, não sei muito bem, é tipo, eu acho que seria muito diferente se eu não tivesse uma experiência com o teatro, porque ele me abriu, tipo, esses espaços que só nele eu consigo atingir, porque na música, música tudo bem, bem transcendente e tal, acontece, mas é muito racional ainda. E quando eu, tipo, trabalho no teatro, a coisa vira mais animal, sabe? E essa é a energia que eu quero pra música, mais ou menos. Eu acho. Tu já teve algum momento, assim, na música, em que... Tem uma história que eu tava lendo uma vez, que na vida a gente sempre tenta... Era falando de um filósofo que ao longo da vida dele ele estava tentando achar a autenticidade. E aí o camarada que está analisando isso, ele meio que vai dizer que mesmo quando ele estava achando a autenticidade, na verdade ele estava, na verdade, imitando outras pessoas que acharam outras autenticidades, enfim, como se fosse uma busca frustrada. Mas ao mesmo tempo ele diz que no movimento, e aí ele faz uma metáfora da vida mesmo, assim, a gente tenta achar essa autenticidade, mas tenta achar através de caminhos que já foram trilhados. Mas nesse trilhar, nesse caminhar, em alguns momentos, rola. Assim, uma coisa meio que não é duradoura, mas em alguns momentos, pela busca, essa autenticidade vem. E ela surge, assim. Então, e aí tu tava falando dessa coisa do conseguir ser animal, né? Dessa... Isso, essa tentativa que pra mim soou um pouco parecida com essa ideia, assim, dessa busca pelo... por esse momento, né, por essa autenticidade. E aí eu perguntar, tu já sentiu na música, já se sentiu próxima disso em algum momento, já teve alguma experiência de, sabe, esse quase cheguei lá, ou cheguei lá por um... Então, em alguns momentos, tipo, acho que não posso nem sei o que dizer, na verdade, porque eu nem sei se eles existem, tá ligado? É tipo... Existe, em alguns momentos, um pingo de transe, mas eles não, tipo, são, então, não viram um animal, tá ligado? Eu tô pensando o tempo inteiro, mas tem essa coisa do ideal mesmo, assim, de que, enfim, pode ser que muitas pessoas já tenham pensado isso, e eu acho que é bom também, porque dá uma, sei lá, classifica, não sei, enfim, mas, deixa eu pensar... Já rolou na música, mas não no meu show, por exemplo. Já rolou na música quando eu fui para um terreiro de Umbanda. Aí eu percebi que deu uma virada na chave, assim. No dia do Mink, deu uma virada na chave, porque, tipo, eu passei várias horas caminhando e cantando e numa energia de 200 mil... Tipo, não, mentira, 200 mil não. Mas, tipo, tinha umas 6 mil pessoas cantando na mesma causa e, tipo... Eu estar naquele lugar ali, naquele momento, tipo, foi, tipo... Tudo bem que eu tava meio doidona, assim, sabe? Meio assim, tomei uma cerveja e tal. Mas eu acho que tudo facilitou pra dar uma desvirada, assim. Eu já tava completamente... E é nesse momento que eu, tipo, não crio tanta memória, sabe? Que eu acho que é isso que, de algum momento, só a câmera pode registrar, ou, tipo, o espectador. Porque eu tô tão entregue àquilo e eu saio tão morta daquilo... Que parece que eu realmente incorporei alguma coisa, mas não é, tá ligado? É tipo, eu tô mentindo, mas não tô, tá ligado? É mais ou menos, não sei. Ai, é muito difícil essa pergunta, viu? Tô aqui só falando, mas tipo... É tudo mentira, galera. É tudo ilusão. Não, o comentário era sobre esse dia, que tipo, que isso parecia totalmente... Não sei, assim, parecia ficção e parecia realidade, as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, um fica se perguntando se é uma atuação ou se é assim mesmo, assim. Por como era a relação mesmo com os meninos da banda. Sei lá, de, não, isso não, blá, blá, tal coisa, tal outra. Eu fico com a dúvida, assim, de... E acho que também é legal esse jogo, de você não saber se é certo, se é verdade, se é mentira, né? Que também é o crédito para quem está fazendo, não sei, para mim, assim. Mas, não, assim, eu não tenho agora sobre esse tema mais perguntas. Tu tem alguma outra pergunta, Teteu? Eu tinha uma pergunta que era... Seria mais interessante fazer no começo do bloco. Aí depois eu fiquei, faço ou não faço? Mas que era com relação a TT Espíndola, né? Que tu tinha pedido. É... Que eu acho legal, né? Que rolou o som e a gente conversar um pouquinho, né? Sobre isso. E aí, tu falasse que pediu pra tocar porque é a tua mais atual referência, né? E aí a pergunta era por quê mesmo, assim, só pra... Fala um pouquinho do TT Espíndola e diz um pouquinho porque ela é tua referência. Então, TT apareceu na minha vida, acho que faz uns 5 meses. E, tipo, eu já tinha ouvido ela no Pássaro na Garganta e tal. Mas, enfim, o que, é que eu tô querendo dizer com TT é quando ela trata sobre a natureza. Eu escolhi essa mato-grossense, mas não tem muito a ver com a natureza, só que... Ela, pra mim, é um referencial de pessoa que canta pra natureza, assim, tipo, canta uma totalidade. Que é exatamente essa ideia que eu quero trazer no meu próximo espetáculo. Esse meu primeiro espetáculo é pesado. É, tipo, esquartejada. O nome do espetáculo é esse. Que eu acredito como as micropolíticas mesmo, sabe? Cada musiquinha fala de um tema de minoria. Seja pelo gordinho, que sofre bullying, que era eu, na verdade. Seja pela Paola... travesti, seja pelo acontecimento, a narração de um fato, enfim. Alguma coisa mostra, tipo, esses pedacinhos que estão cortados, mas eles estão meio que juntos ou falando a mesma coisa, porque de todo jeito sou eu, a mulher, que tô cantando, sabe? Enfim. Tem uma coisa muito da questão feminina, também tem o sangue, tem a música útero, tipo, eu trato dessas temáticas no primeiro disco, que vai ser esse que eu ainda vou lançar, galera. Tem um recadinho já pra vocês, tá? É, de primeira mão. É, e o próximo disco, eu não vou mais querer te separar. Agora é o todo que eu vou cantar. E eu não sei por quê. TT Espíndola me passa essa energia do todo. Da grande mãe que canta a natureza, sabe? Com aquela voz excêntrica que ela tem, tipo... Ela tem toda essa coisa do Mato Grosso do Sul, tá ligado? Toda essa influência de música caipira e moda de viola. Que é uma coisa que eu tô querendo misturar, que vai ser com a próxima música que eu vou colocar. Que é, pra mim, tipo, um referencial. Eu, na verdade, queria fazer 3 músicas. Nem sei se eu queria fazer a minha música, mas acho que eu vou botar. Mas é, tipo, mais ou menos pra explicar como será o próximo espetáculo, sabe? Por que as totalidades? Tipo, não vai existir eu nessa energia. Eu tô dizendo aqui, porque na verdade não é isso. Eu tô tentando enganar. Mas é isso, tá ligado? Pronto, é mais ou menos isso o que eu tô querendo dizer quando eu escolho TT. E eu amo a voz dela e, tipo, voz de pássaro. E é essa coisa, até a busca do próprio animal mesmo, que sempre ultrapassa, né? Mas é uma referência. Como outras que rolam, assim, tipo, música indiana, por exemplo, que é a próxima música que eu quero colocar. Tipo, enfim, vamos lá. É mais ou menos isso, TT, por isso. É, acho que já vai um link, né, que a gente pode fazer com a próxima música. E aí eu fico aqui conversando com vocês, né... Posso cantar um pouco também aqui, enquanto o povo aqui prepara a próxima música. The hills are alive with the sound of music. Qual é a música, Aninha? Comenta um pouquinho pra gente. Eu não sei pronunciar, não. É Kiseliimaenepiakia. É de um filme da década de 70 do Bollywood,

E aí, num tempo de 2-3 semanas, a gente faz o atendimento. Já começa com o tratamento e aí dá alta só quando a pessoa já tiver bem melhor. Ligue para 31-27-2562 e nos mande o cheiro. Rádio Aconchego. Alô, quem fala? A Poeira Criativa é uma forma de expressão, de expressão, rádio do CIS. Agenda cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mais uma terça-feira, mais uma agenda cultural. Então vamos ver todos os deliciosos eventos dessa semana. Então dia 24 de agosto, amanhã. Isso aí, como eu já tinha falado hoje mais cedo. Lá no auditório do Mamã, na Rua da Aurora, número 265, vai ter a reunião aberta de validação das propostas da sociedade civil para a Rádio Frei Caneca. Então, acho que essa é uma questão de extrema importância, né? Quem tiver interesse nessa questão da comunicação popular, né? Dos espaços de voz, dos espaços de mídia que a gente possa ter. Então, algumas questões, né? Como quem escolhe as músicas que toca na rádio? Será apenas uma rádio musical? Qual o espaço que a população terá para veicular conteúdos? Então, só contextualizando, a Rádio Frei Caneca é uma rádio pública, né, que há 50 anos é reivindicação e que agora foi lançado em caráter experimental, ligado à gestão do município, né, se não me engano, né, de âmbito municipal. Então, a ideia é que haja uma participação popular na construção dessa rádio. Então é isso, amanhã, às 14 horas, no Mamã, lá na Rua da Aurora. Bom, também amanhã vai começar a semana de comemoração do Centro de Cultura de Freire, que está fazendo 44 anos, no dia 28 ou 29, não lembro bem. Vai estar fazendo 44 anos e amanhã começa a semana de comemoração. Vai estar lotado de atividades durante essa semana, de quarta a outra quarta, né? Então, e também os 32 anos da TV Viva. Na quarta-feira, vai ter às 7 horas, vai ter a apresentação especial do espetáculo Renascentia Escarlate, do grupo Totem, aí no Centro de Cultura de Freire, no Linda. Vai estar rolando a exposição fotográfica Alimentação em Foco, Caminho Problemáticas e Contradições, com contribuição espontânea, né, essa apresentação de teatro. Na quinta-feira, vai ter de 13 a 16 horas um mini curso de ativismo intercultural, com o sociólogo Flávio Cavalcanti, do Centro de Cultura de Freire, também com contribuição espontânea. Na sexta-feira, 26, vai ter a apresentação especial das coisas que se contam nas Olindas, Mata Assombrada, a partir das 7 horas da tarde, também no Centro Cultural de Freire. E o domingo, vai ter a domingueira no quintal do Centro de Cultura, com Zona Rural, DJ Bobby Silva e outras atrações culturais, musicais. Vai também ter feira de artesanatos e comidinhas, intervenções culturais, etc. Na segunda, que é o dia do aniversário, né? Vai ter, a partir das 4 da tarde, uma roda de conversa com Maria Heder, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E a partir das 6 horas da noite, celebração festiva, no dia do aniversário do centro. Terça-feira também, para terminar essa semana, vai ter, a partir das 4 horas da tarde, o lançamento do livro sobre a mídia que queremos, Comunicação Pública, Direitos Humanos e Democracia, com debate com os organizadores, né? Vai estar Ivan Moraes Filho, que é do Centro de Cultura de Freire e candidato a vereador também por Olinda, sei que não sabia, e Juliano Domingues, e também a jornalista e professora da UFP, Ana Veloso. A venda, o preço do livro, para alguém se quiser comprar, é 40 contos. E bom, por enquanto isso sobre os 44 anos do Centro Cultural de Freire, organização não governamental que vem lutando pelos direitos humanos, né, direito humano à comunicação em especial, também em particular, e os 32 anos da TV Viva. Também, né? Que isso aqui? Eita! 25 de agosto, quinta-feira, 25 de agosto, a partir das 6:30 da noite, vai ter exibição de O Impenetrável. É O Impenetrável. É um filme, né, sobre uns irmãos que eram as terras no Chaco Guarani, entre, acho que Paraguai e Argentina, né? O impenetrável é isso, uma mata fechada que não se consegue ingressar, né? E aí esse Daniel Calcaterra, com seu irmão, começou a filmar um documentário sobre esse processo de herança às terras e das pessoas que estavam morando lá. Então, para quem quiser assistir esse filme, 25 de agosto, a partir das 6h30, O Impenetrável, na rua Capitão Lima, 420, Santo Amaro. Já no dia 27 de agosto, às 16 horas, 27 é o quê? É sexta? Sábado, né? No sábado, então, às 16 horas, na Caverna Lunar, lá na rua Osório de Almeida, 118, vai ter o encerramento da Mostra Nua. Né? Então, todo mundo e toda munda convidada a se despedir, né, dessa mostra, que foi uma exposição que ficou um mês e meio ocupando as paredes do lugar. Então, vai ter... Oi? Eu abri a exposição. Foi? Pronto, então uma exposição que teve a abertura, né, de Aninha, e que vai ter festa, né, nesse encerramento também vai ter alto astral, cerveja gelada, vinho e comida gostosa no sábado, né? Então, é uma convocatória para pessoas que sejam fotógrafas e do audiovisual levarem fotos e vídeos para serem projetados durante o evento. Né, enviar para cavernalunar@gmail.com. E aí o evento começa a partir das 16 horas. No dia 28 de agosto, né, que é o domingo, a partir das 16 horas, lá na Livraria Cultura, então vai ter um debate, né, sobre a reconfiguração do jornalismo investigativo e a influência do hacktivismo. Hein? Nossa! Então, um núcleo de pesquisa em tecnologia, lei e sociedade, lá do Centro de Informática da UFPE, convida para esse debate, que vai estar refletindo sobre o movimento cyberpunk e refletindo sobre o próprio WikiLeaks, né, que é esses novos movimentos que estão vazando informações em nível de Estado, né? Então, como esse hackeamento traz novas concepções, assim, né, de ativismo. O evento, que vai ser moderado por Riqueiroz, vai ter presença de Carolina Dantas, do Departamento de Comunicação do UFPE, Rogério Cristofoletti, de Jornalismo, lá de Santa Catarina, Luiz Carlos Pinto, da Unicap, que também do Coletivo de Jornalismo Independente, Marco Zero Conteúdo. Então, para quem quiser se inscrever, entra no eventic.com.br/jornalismo-investigativo. E se inscreve para conhecer um pouquinho mais sobre esse debate. Ufa! É isso, né? Então, a gente segue para terceira parte da nossa entrevista. Agora, na terceira parte de nossa entrevista, a gente vai conversar. Acho que eu vou pegar um gancho, então. Quando tu falasse de como tu se sentisse... Não, é isso mesmo que eu vou falar. É porque eu pensei em perguntar outra coisa, mas acho melhor deixar pra lá. Então eu ia começar com uma coisa simples, que era só pra comentar um pouco essa música que rolou. No que ela dialoga, assim, com esse sentimento que tu vinha trazendo de buscar mais o todo, a totalidade. Não sei se essa foi fácil, médio, né? Assim, na verdade, ela não pega nada dessa energia do todo, assim. Ela é mais uma questão mais estética mesmo. Eu quero trabalhar com música eletrônica no próximo disco. A música eletrônica trabalha a ideia de todo, porque eu acho que é a única possibilidade da música que pode abarcar certo ponto uma coisa mais abrangente, assim. O sistema tonalzinho, né, não consegue abraçar tanta coisa, mas já a música eletrônica consegue abraçar um pouco mais. A coisa mais da música indiana é uma questão mais estética. Eu tô pensando, tipo, nela como, tipo, uma referência. Tipo, eu quero ter uma música dentro do projeto, eu quero ter uma coisa parecida com aquilo. Que eu acho que dialoga completamente com Tetê Espíndola. No seu, tipo, em algum nível, elas duas se batem. E com a música eletrônica também. Tipo, enfim, é uma questão que, tipo, eu quero um exemplo daquilo, ou muito parecido com aquilo, no meu próximo projeto. Tipo, é mais ou menos isso, a questão da música indiana E principalmente a música de Bollywood, assim. Que não precisa ser Ravi Shankar e tal, mas, tipo, é a questão. Como, aquela coisa é meio massiva, assim, tá ligado? Mas não é. E, ai, meu Deus, eu sempre tô dizendo uma coisa que é e não é, mas é verdade. Ah, mas tá divertido. É. Mas aí, então, vou voltar pra primeira pergunta, certo? Que eu ia fazer. Que era, tu tava trazendo que como tu entrasse naquele, no, naquele sentimento de transe mesmo, na relação da marcha das vadias e quando foi, saiu da marcha, né, o dia inteiro e fui cantar no Mink, e de como isso trouxe, assim. E aí, acho que é uma pergunta que Gus tinha até organizado antes, que eu tinha achado interessante, né, tipo, dessa diferença entre espaços em que se canta, né, tu tocasse no Mink logo após a Marcha das Vadias, ao mesmo tempo tu tocasse também no Abril pro Rock, ou então no Ocupa Estelita, né, é, Festival de Inverno, né, em Garanhuns. Então são lugares que, assim, trazem relações, me parece, são lugares bem diferentes, assim, né, de situações de palco, de contextos mesmo, assim, de se cantar. E aí que seria legal se tu comentasse um pouquinho, assim, sobre esses lugares, assim, o que representa, as diferenças, enfim. É, realmente rola uma diferença, né? Principalmente na questão de som, né? Porque quando entra nos espaços menores, ou geralmente, tipo, de mais guerrilha mesmo, existe uma diferença considerável no som. Mas são os lugares, pra mim, que são os melhores, os mais potentes, sabe? Porque, tipo, tocar num Hack Beat ou tocar num Abril pro Rock são shows, assim, tipo, mais estruturados e, tipo, pode ser até mais caretas, sabe? Porque, sei lá, é uma coisa que eu vou estar, tipo, meio que mostrando pra muitas pessoas o meu show. E isso restringe mesmo, sabe? Porque é aquela coisa, eu vou ter que agradar muitas pessoas ou, tipo, muitas pessoas vão ver, tipo, enfim. Acaba sendo uma coisa mais careta e é um show muito mais difícil. Tipo, bem difícil. Tipo, o Hack Beat foi um show dos meus shows mais difíceis porque, tipo, eu não tinha contato nenhum com o público. Era, tipo, eu via que tinha um mar de pessoas, mas eu não conseguia nem olhar nos olhos delas. E, tipo, pra mim é muito importante essa troca minha com as pessoas que estão assistindo o espetáculo. E, tipo, a troca... Eu gosto do olho no olho, sabe? Eu, tipo, eu quero trabalhar... Eu trabalho com essa energia, sabe? É tanto que eu tento puxar a minha banda, vem galera, pra gente ficar no olho, brincar aqui, vamos fazer um aquecimento. E eles são mais frios, mas a maioria, é tipo, alguns deles ainda entram na minha brincadeira. Então, os palcos que eu mais gosto são os palcos de chão mesmo, que é o palco, tipo, como foi no Mink, como foi na Caverna Lunar, como foi no Texas. Geralmente esses lugares não tem um som tão bom que acaba me machucando. Mas, tipo, é incrível. Geralmente é nesses lugares de contato humano que a chave vira, assim, enfim. E a pessoa entra em outro estado do corpo e de tudo, assim. É... Aí tu tava comentando também como, nesse primeiro projeto, traz muito a questão da... da biopolítica mesmo, né, das opressões, desses lugares, assim. Isso claramente é um lugar político, assim, né, é um lugar político da sua arte. E aí eu ia perguntar se tu enxerga outros lugares também políticos na tua arte, assim, o quanto, em que medida a tua arte é política? É... Em algum momento, tipo, em todo momento, minha arte é política. Primeiro, eu sou uma mulher cantando num lugar majoritariamente masculino, onde as temáticas que falam sobre as mulheres são, tipo, homens falando sobre as mulheres. Eu sou uma mulher negra. E tem pouquíssimas pessoas que estão com essas características que eu tenho, que estão nesses lugares ocupando esses espaços, sabe? De fala, de canto, de tudo. Eu estar nesse processo é, tipo, abdicar de 1 milhão de coisas. Abdicar de dinheiro, abdicar de... Até a questão de solidão. É a questão de, tipo, de estar ali, pra mim, já sai como uma questão política. Tudo bem que na própria música também, nas músicas que eu escolho, tem esse caráter. Tipo, eu falo como mulher, sabe? Por mais que eu fale num masculino, assim, tipo, como eu falei, tipo, sendo um homem, por exemplo, nisso, eu sendo mulher, falando sobre, tipo, sendo homem, como mulher, já me coloca, tipo, em outros lugares, enfim. Mas é isso, mais ou menos, que eu tô tentando, tipo, eu tô nessa resistência, tipo, é meio guerrilha. Eu sou um artista independente, eu, tipo, eu não tenho patrocínio de governo, eu não consigo aprovar. Geralmente as mulheres negras nunca aprovam, elas nunca estão no centro do poder, tipo, elas nunca têm o poder, tipo, nem pra, tipo, pedir algum dinheiro pra produzir alguma coisa artística. Geralmente, ou elas entram em editais que restringam o nível de, tipo, de criação delas, tipo, quer seja pra só, geralmente, temas tratando sobre ancestralidade, nada contra, e, tipo, eu quero trabalhar, eu trabalho com essas energias também. Só que eu vejo uma coisa mais afrofuturismo. É tipo, quero brincar no afropunk, assim, sabe? Enfim, são várias questões. E que eu estando ainda resistindo nessa energia, já fazem 7 anos. Tipo, é um pouco, tipo, eu não sou assim, militante gigante. Eu não consigo falar muito bem sobre essas coisas. E mas acompanho, né? Tenho muitas amigas, tem um cabelaço que eu faço parte. Tipo, várias coisas que vão me ajudando. Principalmente as coisas de fora me ajudam. Porque se eu depender do povo da música, ninguém vai me ajudar, não. Porque, tipo, é tão difícil estar nesses lugares. Por quê? Quando uma mulher e, tipo, eu, que nem gravei um disco, tenho algum pingo de destaque, todos os homens se separaram de mim. Tipo, os meninos da música, que eu sempre ajudei, tipo, nunca mais, tipo, desvincularam relação comigo. Se vira, porque tu tá se... É, tipo, a gente é a sororidade masculina, se existir esse termo, funciona. E as mulheres, tipo, estão separadas na música. Os homens não vão me ajudar. Aí, outros espaços, seja na, sei lá, na agroecologia com as minhas amigas, seja no movimento no cabelaço, seja em outras instâncias que me permitem fortalecer como mulher, sabe? E ocupar esse espaço tão difícil que é, tipo, tá na música, principalmente na música pernambucana, tão machista e horrorosa, sinceramente. E tu falaste disso também numa entrevista, né? Sobre essa questão da mulher sozinha no palco, né? Que, tipo, para você é mais difícil estar como nesse lugar de poder, ou que, não sei, chega a ter um certo nome, você fica sozinha e que está rodeada de homens e não de mulheres, né? Como é que você tenta, sei lá, quebrar com essa solidão feminina, né? Como, quais são as estratégias ou táticas que você se dá para passar esse, sair desse problema, desse problema, esse enredo, não sei. Então, na música, eu vejo poucas soluções para elas. Tipo, dentro da música, geralmente eu observo bastante que existem cenas masculinas e mulheres que eles elegem para cantar. Porque, tipo, tem algum talento e elas podem entrar nesse meio que eles vivem, sabe? E as mulheres estão separadas na música. Tipo, eu tento, porque eu sempre convido mulheres para cantar comigo. Tipo, eu já fiz uma parceria com Isaá, maravilhosa. Tipo, chamo Isadora para cantar. Tipo, vou fazer uma peleja com Ana Mainha agora. Tipo, eu tento. Convidei Josi para participar do meu show do Rec Beat, que foi um show bem, assim, tipo, que deu super certo e tal. Tipo, eu tento me aproximar delas, mas há uma dificuldade, tipo, pronto, Karina Bu gravou uma coisa pra mim, me ajudou em algumas coisas, tipo, mas é uma relação muito difícil ainda, sabe? A gente não consegue se juntar, tipo, eu vejo as mulheres do audiovisual, elas conseguem se articular. Ela, tipo, as mulheres da dança, elas conseguem se articular. As mulheres do teatro, nem tanto, assim, eu não sei porquê, não sei. Mas as mulheres da música não conseguem, tipo, é uma dificuldade real, assim, sabe? A gente tenta minimizar com as coisas que a gente vai aprendendo com as outras mulheres, que as nossas lutas são muito parecidas, né? Os níveis de resistência de várias mulheres que eu conheço, minhas amigas, minha mãe, tipo, me ajudam a estar nesse lugar tão solitário, sabe? Porque, e qualquer coisa que você fala, tipo, você é a única que pensa dessa forma, enfim. Eu tive que tapar muito o ouvido pra estar nesse lugar, mas agora, tipo, eu dei uma cansada disso, sabe? Eu quero falar como, tipo, tem vezes que eu tenho medo até de ser oprimida na minha própria banda, por exemplo, porque são a maioria homens, E, tipo, eu tento estar nesse lugar de força, mas é muito complicado, mas eles me ajudam e eu também consigo falar com eles, sabe? Enfim, é difícil, mas são os outros lugares... Ui. Os outros lugares que me ajudam mesmo a estar forte nesse lugar, porque é realmente complicado. É nisso que tu traz, assim, da busca por fazer parcerias, né, com outras artistas mulheres. Queria que tu comentasse um pouquinho, na experiência concreta, assim, qual a diferença de partilhar um palco com homens e partilhar o palco com mulheres? Poxa, sei lá, já uma grande diferença é porque os homens têm sempre as oportunidades de tudo, assim, sabe? E elas estarem comigo, que nós somos, tipo, sempre minoria nesse lugar, é como se fosse muito mais bonito do que com os homens, que têm tanta tranquilidade pra fazer qualquer coisa, assim, sabe? E, tipo, esse lugar, quando aparecem duas mulheres lindas que cantam e, tipo, ou outras, tipo, é outra coisa. Tipo, a gente consegue, tipo, se comunicar, a gente se olha, a gente se abraça, tipo, os homens realmente são mais... Eles resolvem tudo, mas... Sempre resmungando, sabe? Mas eu chamo também homens, eu dividi muito tempo com muitos homens, amigos meus, e, tipo, eu sou feliz também com eles, assim, porque eles... acreditam, sabe? E, tipo, sem eles eu não teria uma possibilidade de estar fazendo o som que eu gosto de fazer. Porque, infelizmente, eu estudei no conservatório, eu não conheci ninguém no conservatório. Porque o conservatório monta, tipo, brinquedinhos, instrumentos que você não se comunica com ninguém. Tipo, e neles eles abriram a possibilidade, eles acreditam, e acreditam junto comigo, e eu tento estar lá fiel ao que eu acredito. E vou subindo. Mas, tipo, as mulheres... Enfim. É muito lindo, pô. Quando acontece, tipo, é muito bonito. Quando chama a mulher e, tipo... Isadora. Eu fiz recentemente show com Isadora Mello. Ela é maravilhosa, tipo... E foi lindo o show, enfim. Já, tipo, já chamei ela, já chamou pro meu show, enfim. Sempre é muito bonito e tal. Ah, é? Então vamos botar o 60 por 1 aí pra rolar. Uma música pra estudar. Kraftwerk? Alguma coisa assim que chama. Tum, tum, dum, dum, dum. Tum, tum, dum, dum. Tum, tum, dum, dum, dum. Fica só os tum, tum, dum, dumzinho assim. É alguma coisa. Porque... Não sei bem porquê. Eu me concentro. Ajuda a me concentrar e eu ficar pilhado no que eu tô fazendo. Eu me acostumei a estudar ouvindo ela e deu certo.

Tô no ar? Tô no ar, tô no ar, tô no ar? Então, estamos de volta pro último bloco do quê? Do Poeira Criativa, número 28, entrevista com Aninha Martins, que tá aqui comentando e conversando sobre teatro, música, animalidades, machismos, emancipação e afins. Então eu tenho mais uma pergunta que eu queria fazer. Não, essa é de boa, essa é de boa. Que a gente tava... Que enquanto eu tava rolando essa última música agora, eu lembrei que a gente tinha combinado há um tempo atrás de tocar no metrô. Eu, poxa, a gente nem fez e tal. Fiquei pensando em retomar esse papo. Mas aí eu queria aproveitar, né? Porque tu teve essa experiência, não foi? De... No metrô, exatamente. E aí que a gente falou um pouquinho do palco, do grande palco, do palco underground, e aí a gente não falou do metrô. E aí seria legal se comentasse um pouquinho assim. Então, o metrô, ele entra como alternativa pra essa continuar, né? Trabalhando nessa resistência toda, porque falta grana, sabe? E o metrô acabou sendo um lugar que eu posso trabalhar, assim. É normal, eu gosto desse contato com o público, que eu também, agora nessa área de teatro, eu quero trabalhar com teatro de rua para uma próxima trabalho, porque eu acho que é aí onde a gente tá precisando comunicar, sabe? Porque se eu ficar num nichozinho de ceninha, só 100 pessoas estão vendo ou estão tipo, tal. Aí eu consigo abrir a experiência para o metrô também, que eu também trabalho com todas as técnicas que eu também já tenho, ou, tipo, alguma bagagem que eu já tenho no teatro, uso também no metrô, faço um sambinha para agradar muitas pessoas, consigo tirar uma graninha com isso, pago as minhas contas, e sem bronca nenhuma, assim. Antes eu tinha um pingo, assim, de vaidade, cara, ai, que coisa. Mas não, é um trabalho como outro qualquer. Eu fico muito feliz até que, tipo, existe essa possibilidade que eu consigo interagir em várias camadas. E é massa. Eu acho massa. Canto cartola. Volto todo o meu repertório de conservatório. Chorinho e cartola e samba. Essas coisas todas que agrada os crentes, agrada os punks, agrada todo mundo. Todo mundo. E é massa. Desenrola uma graninha e pronto. É felicidade total. Eu acho que a gente deve retomar mesmo, que eu estou precisando dessa energia aí. Então, eu acho que era a questão da revelação, né? Será que chegou o momento? Tchan. Galera, em primeira mão, estou aqui anunciando para vocês que dia 10 de setembro eu estarei lançando a campanha de pré-venda do meu disco para finalizar as gravações. Como todos vocês sabem, eu sou uma cantora independente, não participo desses circuitos de editais, de facilidades na música, e eu vou fazer uma campanha de pré-venda para vocês ajudarem na masterização do disco, que hoje eu ia gravar a voz, só que eu amanheci meio mal, andei tomando muita água gelada e fumando muito cigarro. Mas, pronto, é isso, dia 10 de setembro, se preparem, juntem um dinheirinho, juntem seus 15 reaisinhos pra comprar o meu disco e ajudar na finalização dele, porque ele vai acontecer, porque tipo, de todo jeito agora, esquartejada. Então já fica esse recado, né? Acho que a gente pode até contribuir para a promoção, né? Do que mesmo? Da pré-venda. Isso, faltou a palavra. E que massa, né? Que massa essa... Que massa. Mas qual vai ser a plataforma? Como é que vai ser? Assim, tu já tem o dispositivo? A gente tá pensando em fazer no Benfeitoria, que é o que paga, não paga tantas porcentagens para o site. E é tipo, no esquema mesmo, assim, sabe? A gente, quem vai fazer a arte do disco é Moacir Campelo, Moca, que ele trabalha na gráfica lenta. Ele é um designer e ilustrador. E ele já é uma pessoa que acompanha o meu trabalho há muito tempo. E ele é muito massa. E eu acredito no trabalho dele. E ele vai fazer. Quem tá fazendo a masterização, a mix, e tá gravando com a gente é Vinícius Leso, do Estúdio Base, que rolou até um assalto, houve uns momentos de tensão, mas nada foi perdido. O meu disco ainda tá lá na mão. E pronto, é mais ou menos isso. Tem algumas participações especiais. Camila Souza, uma menina que eu ainda tô tentando conectar, que é a menina do Vocífera. Se você é do Vocífera, cantora do Vocífera, estiver escutando nesse momento, amiga, eu quero falar com você. É sério, pô. Porque, vê, eu quero sua voz no meu disco. Vai ser muito lindo se você participar. Me perdoe, pessoa do Desalma, Capô, mas eu acho que é a vez das meninas cantarem gutural, velho. É sério. Pronto, é mais ou menos isso. E eu tô feliz que só que tá acontecendo as coisas. Vou viajar pra, como é? Pra trabalhar com cinema, que eu também gosto. Minha primeira experiência. Ai, estou muito amostrada, desculpa. Mas, bem, é isso por aí. Calma. É isso. Então, nesse clima de avanço e realizações, é momento da gente fazer a última pergunta. E aí é uma pergunta... É uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui. E a pergunta é, para você, o que é poeira criativa? É um pó de pilipimpim, uma coisa assim que dá uma... É aquele poção mágica, o tempero do amor. Sabe aquele saquinho que vinha um pirulito que você enfiava, assim, um pirulito num saquinho. E o pirulito ficava muito melhor. É isso, poeira criativa. Uau! Ai, sei nem o que dizer agora. Mas é isso, né? Então a gente vai se despedindo. Eu quero agradecer a Aninha, né? Finalmente a gente teve essa oportunidade, né, de ter esse encontro aqui. Também tô bem feliz. É isso, né? Mais uma vez eu... Depois de um dia de pouco sono, de um final de semana de estresse, assim, muito café, chega terça-feira, eu começo o dia sem vontade de fazer nada na rádio aqui. Mas as conversas e as entrevistas sempre são... sempre são esse pó de pilipimpim mesmo, assim, que traz... que eu sempre volto pra casa aliviado e com um certo sorriso no rosto. Então, quero agradecer a Aninha, agradecer a Gus... Agradecer às pessoas ocultas que nos rondam. Então, boas noites. Vou passar o microfone. Obrigado, Aninha, Teteu, Magu, Carlinha. A presença aí, o acompanhamento. Também gostei, estava com saudade do espaço, do lugar, do momento. Gostei, obrigado por sua presença. E... Sim, acho que hoje para mim é um dia meio de folga, né? O dia que eu dedico para a rádio, então eu já estava com saudade de vir para aqui, de me entreter um pouco no programa. E obrigado a quem está nos subindo. E até o próximo Poeira Criativa, próxima terça-feira. Tem algum recado? Amanhã o negócio da Rádio Freicaneca a gente já falou. Não, acho que não tem nenhum recado do CIS também, não, né? Mas não, é isso, é isso. Aí a gente deixa o microfone com a Aninha, que se despede, e a última música, né? Obrigada, galera. Sensacional isso tudo aqui. É muito massa estar aqui falando pra vocês. Um papinho e pá. Agora eu vou apresentar uma música minha, que é uma das músicas que consegui, que me possibilitaram ocupar outros espaços, sabe? O nome dessa música é Faz Ideia. Ela tá no meu repertório do meu disco, que vai ser lançado a pré-venda do dia 10. Ela é uma composição de um grande amigo meu, que é Hugo Coutinho, que é o tecladista também da banda, e fez parte comigo no Sabia Sensível, e em todos esses processos. Ele é meu grande amigo. E é uma música que, tipo, eu abracei como minha, assim, sabe? Porque colocar a voz nessa letra que me... diz tanto, me deixa assim muito feliz. E eu espero que vocês gostem também. Obrigada. de novo, escuta. Vejo nos teus olhos.